Primeiro Crônicas, capítulo 1. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cam e Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javan foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os descendentes de Cam foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Os descendentes de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patrusitas, Casluitas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi o antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ul, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. Eber teve dois filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. Os descendentes de Sem foram Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reú, Serug, Naor, Terá e Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes são seus registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Kedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Quetura, concubina de Abraão: Zinrã, Joxã, Medã, Midiã, Isbaque e Suá. Os filhos de Joxã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midiã foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão com sua concubina Quetura. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz e Amaleque, que nasceu a Timna. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Timna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ézer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadad, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadad quem derrotou os Midianitas na terra de Moabe. Quando Hadad morreu, Samlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Samlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã morreu, Hadad foi seu sucessor na cidade de Pau. Sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mezaabe. Então Hadad morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Timna, Alvá, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses foram chefes dos clãs de Edom.